Papa Tango Vitor, Índia Juliette, de retorno a Salvador, prossiga pelos corredores Vera Cruz e Interlagos, QNH 10013. Pelos corredores, a gente padrão, obrigado. 319, Ana. Após a passagem do mesmo telefone da minha área, manter pista na zero. Avião 4082, localizador. 4082, chame a torre Salvador em 1 no 8, decimal 9 e 5. 1895, 4082. Controle Salvador, bom dia. 6200, passa 180 ao Gomes, se quiser informação, Juliette. Uma tentativa, reporte alinhado e pronto, pista no 7. Dia, chegada por meio de uno para 2 mil pés, QNH 10013. Dia, por meio de uno, 2 mil pés com 10013, eu chamei a 2000. 4082, chama a torre Salvador em 1 no 8, decimal 9 e 5, para informação, helicóptero próximo do litoral, mantendo 510, um Robson 44. 7, libera a direita, chama no 2, 1, decimal 9, solo. 19, boa tarde. 4. 200, poderia voar, ITAP? 2, ITAP, eu chamei a 200. Voando de TAP, 6200. Passou 4082, cumpriu o controle? 6250, prossiga. Negativo, o Xenem 250 autorizado, final ILS X-Way, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Obrigado, final ILS X-Way, reporte estabilizado, o Xenem 250. Um grande abraço, se possível, afaste para o litoral, tá? Um grande abraço. Estão próximo ao litoral, senhor. Tango de abraço, na próxima litoral. Gente, na minha apresentação radar, o senhor está uma milha da final da pista 1 no zero. Tango de abraço e afastado uma milha e meia do litoral. Ok, senhor. Nós, vamos lá, vou retar a atenção na relógio. Seven 1-0 clear to fly direct Alpha Romeo 363, climb and maintain flight level 150. Thank you, sir, thank you. Direct to Alpha Romeo 363 and Fox 2581, climb and maintain flight level 360. 319, auricular 29, chama no 30, decimal 8, boa viagem. 208, pregando 1, dia 319. 14082, pouso autorizado, pista na 0. E aí, Fox 4082. Dia 3191, contato radar, supervia saída São Bruno para o nível 340. 340, São Bruno, possibilidade da presente voar Leda, senhor? Cruzador, meu pai, voe Leda, TAN 319. Grato, 2000, na proa de Leda, TAN 319. Aperta, 3436. TAN 3436, acione a identificação, dessa via chegada por meio de 1 para nível 050, QNH 1013. S via, 50-1093. 6250, estabilizado, visual com campo. Canem 6250, chame a torre Salvador em 1 no 8, decimal 9 e 5. 295, 6250. Que a breve autorizar prosseguir para o sobrevoo. Vai iniciar, vai prosseguir para o local do sobrevoo, então de abraço, senhor. Outro 082, solos 30, libera a direita na Fox e chame 121, decimal 9, solo. Libera na Fox, solo 219, azul 4082. Sir, 128, decimal 35, backup 125, decimal 125, 81. Vitor, Índia Juliette, voe pro da rotatória. Voe da rotatória, Vitor, Índia Juliette. Radar service team name, climb to flight level 150 and contact Aracaju approach on 120.3. Thanks, so good day for you. I will send to Aracaju approach 120.3, Azul 2710. Have a nice trip, Azul 2710. Tem Lima, Papa Kilo, autorizado a decolar, pista na 7, dentro de uma centena com 11 nós. Autorizado em Vitor, Índia, Juliette, desceu a torre, para meu pé, Vitor, Índia, Juliette, e chama a torre. Salvador em 1 8 95. Obrigado, senhor, para trabalhar aí. Chamada a torre. Torre Salvador. Bom dia, Vitor, Índia, Juliette. Bom dia, Vitor Índia Juliette, dá presente autorizado. Sinal no 7, chame na curva, também está sentando com o 2. Chamada com o sinal da 7, o Vitor Índia Juliette. Tem uma papaquila de Colosso 33, chame no 208. Vamos ver. Vamos. Trude, muito bom dia, tem uma papaquila de Colosso na sua escuta. Bom dia, Papa Tango Lima, Papa Kilo, contato radar, suba via saída São Rula para o nível 360. Lima 360. Seria uma pousa, uma proazinha mais na frente? Alô. X-ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Autorizado, sinal LS X-ray, dá no zero, reportará no localizador. Ocha 6200. 3436, dessa vez chegada para 2000 pés, QNH 1013. Via chegada 2000, Billy 13, 3436. 3191, chame o centro, Recife. Em 128.35, alterne 125.1. 28.35.251, uma boa tarde, Terra 3191. Boa tarde. É claro, está livre o backtrack e ao estacionar fica ficando livre. Retorno ao Salvador, veio para o farol de Itapuã, QNH 1013. Mãe de Itapuã, ajuste padrão, está na guia. Quadris meio autorizado final e LS X-ray. Pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Passará a estabilizar 34V. Estabilizou no localizador Oxalé 6200. Oxalé 6200, chame a torre Salvador em 1 no 8.95. Salvador 19, grato, bom dia. Bom dia. Salvador, um bom dia, Oxalé 6200, estabilizou no LSX-Way, dá no zero. Oxalé 6200, avistado, vento 1, centena 11 nós, pouso autorizado, pista no zero. Pouso na 1 no zero, Oxalé 6200. Chama aqui, chama a torre Salvador em 1 no 8, decimal 9, 5. Quem é que chama na Vesca do Farol de Itapuã? Na Vesca do Farol de Itapuã. Qual é o nave que está próximo ao marcador ali? É um Airbus da Avianca. Cruzamento será retaguarda. Vamos ficar mais quente. Zero um tráfego. A direita deixa da aproximação, aproximando-se pelo litoral, não vai interferir com o seu pouso. Direita, Xané 6200. já autorizo as Kamaiken, cruzada presente? Afirma, agilizando, está livre o cruzamento, as Kamaiken aqui. Chame girando base pela direita. Aqui, agilizando o cruzamento, está presente, cruzada esquerda, as Kamaiken. Mais girando base. Lima, Papa Quilo, chama o centro Recife em 128 decimal 35, alterne 125 decimal 1. 135 25 1. Chame 6200, solo 43, chame 121 decimal 9, solo. Solo 219, eu chamei a 200, velho, não tiro. Pouso pairado, cabeceira 1-7, vento acertando na 3-9. Pouso pairado, cabeceira 1-7, autorizado, Oscar Mike. Na escutura Toy? Prossiga. Informa um tráfego, um helicóptero pousando na cabeceira filial esquerda da cabeceira 1-0, não vai interferir com o seu pouso. Vem para a centena 1-3-9, pouso autorizado, pista 1-0. Afirmativo, tem um beijo no checkcast e está livre o pouso, está 1-2-0. 3-4-3-0. Meu Gilete Bravo Serra com aquilo. Essa é 150, se possível, pro Editap. Opa, o meu Gilete Bravo Serra, sem identificação. Foi pro Editap. Até Itap desce para o nível 050, após prossiga via. Para 2000 pés, o Kenegal no 013. 050 na pro Editap, após via com 1013. Bravo Serra. Tango de Bravo, controle. Senhor, autoriza rapidamente prosseguir até a próxima Pituaçu e fazer o novo percurso de Pituaçu até a BR-324? Afirmativo, Tango de Bravo. Está prosseguindo para Pituaçu, da presente Tango de Bravo. Identificação, desta vez chegada boa, média 1 para nível 050, general no 023. Bom, média 1, pistão no 0, descendo para 5000, ajuste no 0 no 3, no 962. Segue com o controle, 120 decimal 8, André Cheiro, Portugal. Abração, velho. Controle, eu pego o negócio. Autorizado, final LS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Final LS X-Ray da 10, reportarei no lock para você. Ok, Controle, é o Tango Índia Brava? Tango Índia Brava, controle. Tango Índia Brava está próximo a Orlando Gomes, via litoral. Tem acho que tem uma aeronave na final aí, os caras aguardam a passagem do mesmo. Se autorizado na retaguarda do mesmo, prosseguir a baixa altura. Gente, o senhor prossegue novamente para o local de sobrevoo? Sim, senhor, eu vou pegar essa avenida Orlando Gomes na baixa altura, a extensão dela toda, até a BR-324. Aguarde, o Tango Índia Brava. Está aguardando o Tango Índia Brava, senhor. Autorizado a linha de decolar, pista no zero, vem para a centena 129. Livre a linha de decolar no zero. Controle, é o Tango Índia Brava? Tango Índia Brava, controle. Só para informação, o senhor tem outra leve aqui, a baixa altura. A baixa altura, aquele motorizado. Tá próximo a Piatã aqui, está sobrevoando a orla inteira, né? Gente, grato pela informação, Tango Índia Brava. Eu já deixo o WCR, como tráfego 1 hora, 6 milhas, mantendo 510 na Robson 44, não irá ter frio com sua aproximação. Reporte estabilizado. Vicente, Bravo Serra, reportarei. O visual para o setor. Tango Índia Bravo, confirma a atitude que está mantendo. Estou mantendo sobre o mar aqui, eu estou 307, ó. Deixa eu falar com a Romeu, Tango Índia Bravo. Eu tive a CR, confirma que tem de pouso 1-0, pista 1-7. Tem intenção na 1-7, senhor. Tem, tive a CR, CR. Gol de Colô 54, chama 20-8, bom voo. 208, obrigado, bom. Contato com a planta de falagem sobre a via saída Sampo 1 para nível 360. Sampo 1 até o 360, vamos 556. Estabilizou o final da 10 visual, Bravo CA. Sampo 1, Júlio de Bravo CA, torre 198, 1895. 1895, Bravo CA, obrigado. Torre Salvador, boa. Papa Romeu, Juliette Bravo CA, estabilizado o final da 10. Intenção. Pouso na 197, já está visual. Gente, Juliette Brasil, propõe modificação do plano? Proponho. Modificou 56, curva esquerda, chame girando base pela direita. Para a pista na 7, Juliette Bravo Serra. Chamarei girando base pela direita, Bravo Serra. Segue para qual parte após? Aerostar. Cheque. Traz isso. Para a grade motorizada. Gente, o Tango Índia Brava avista agora o Learjet na final da pista 1-0? Está avistado, o senhor autoriza na retaguarda do mesmo? Por isso, na retaguarda do... O mês está prosseguindo para 17, autorizar prosseguir pela Orlando Gomes, Tango de Abravo. Está prosseguindo, Tango de Abravo, senhor. Boa noite, 37425, boa tarde, no ponto de espera 10 pronto. Girando base pela direita da 17, o Jurete para você. Estou autorizado, pista 17, Jurete para você, vento 170, 129. Ok, autorizado na 17 para você. São 3745, autorizado, alinhar e decolar, pista 10, vento 170, 129. Autorizado, alinhar e decolar, pista 10, vento 3745. Número 2, deixa ver a chegada para 2000 pés, QNH 1013, autorizado. Final ILS, XOI, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Descendo via chegada, 2000 pés, vai reportar estabilizado com 1013, bom 962. Temos direto para você, seu solo foi 58, reforma livre da pista. Controle Salvador, 13745, boa tarde. 13745, boa tarde. Contato radar, suba para o nível de voo 360, após 2000 pés, autorizado direto, Leda. Ei, subiu autorizado 360, após 3000 pés, 2000 pés, voa Leda. Juliette para você, frequência livre, boa. O Vitor Serra Delta. A Patrão Vitor Serra Delta, bom dia. Contato radar, 68 milhas Nordeste Salvador. Mantém as condições visuais, ajuste uma 013, reporte para a descida. Vai acusar para a descida e, se possível, senhora, gostaríamos de tomar prova da rotatória. Tem que autorizar direto rotatória para Patrão Vitor Serra Delta. Gente, para a rotatória, senhor Alberto. Golden 962, informa dois helicópteros, um agora na posição de 12 horas a 5 milhas, o outro próximo ao marcador externo, ambos mantendo aqui antes de não interferir na aproximação. 2962. Boa tarde, tô 3378, descida. Então, 3378, boa tarde, você me deu indicação, autorizado chegada Bomed 1, desça para o nível 050. 050, identificado, então, 3378. Luna 556, Semi Centro Recife, 128, decimal 35, alterne 125, decimal 1. 2235, 251, obrigado, volta 556. Boa tarde. Boa tarde. Lima 790, bom dia, contato radar, suba para o nível de voo 370, saio da PUCA. 370, perfil da PUCA, 90. Estabilizado, voo 962. Lima 962, completa final, chame torre, 118, decimal 95. 1295, 962. Penguin Zé Brava, central helicóptero. Essa posição agora de 11 horas a 1.5 milhas. Avisou o aeronave, avisou também com o Gol, está abaixo dele aqui. A senhora autoriza na retaguarda do Gol prosseguir para o Pituaçu, senhora? Autorizado Pituaçu, Tango de Abravo. Prosseguindo Pituaçu, Tango de Abravo. Gol no 0, Gol no 962. Então, 3745, confirme pro. Voando pro Adileda. Estou recebendo a proa 230, a proa Adileda seria 190 da presente. Então, 3378, cancelado as restrições de altitude, desça para 2000 pés, ajuste 1013, autorizado sinal LSXR, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, descendo para 2000, tá? 3745 Samir, centro Recife, solicite o mesmo. Na frequência 128 decimal 35, alterne 125 decimal 1. 962, sala 06, chamando 2, 1, décima 9, sala. 2, 1, 9, 1, 9, 6, 2. Ela na escada do Suaçu, está prosseguindo agora a baixa altura para a BR-324 pelo setor norte. O Tango de Abravo. Sim, Tango de Abravo. Salvador, o Vitor Serra Delta para descida. Atatango, Vitor Serra Delta, desce inicialmente para 2.500 pés, ajuste a 0 no 3. Gente, ajustado 1.013, descendo para 2.500 pés, o Vitor Serra Delta. Volume 790, Sun Centro Recife, 125, decimal 45, alterne 126, decimal 85. 2545, 2685. Muito obrigado, boa semana. Somente. Pan 3378, informa dois helicópteros, um agora na sua posição de 12 horas a 1,0 milhas, o outro próximo ao marcador externo, ambos mantendo 510, não interfere na aproximação. Gente, vai voar um pouquinho na proa 050 para evitar um GPU. Gente. Então, o meu Golf vai fazer sobrevoo na Bonocô, 500 pés na sua escuta. Sim, se o Papa Romeu está no meu Golf. LS, 3378. Pan 3378, completa final, chame torre, 118, decimal 95. 1895. Oi, boa tarde, só 3378. Carita 3378, vento na centena com 11 nós, pouso autorizado, pista 1-0. Eu reporto. Charlie. Decolou, atingiu 500 metros, comprou a de... através de Duna, sobrevoou no bairro de São Caetano, na sua escuta, Mike Vitor Alfa. Gente, Mike Vitor Alfa, mantém as condições visuais, o ajuste chama 0 no 3. Informo o helicóptero do Tango Índia Bravo, na sua posição de 12 horas a 4 milhas, mantendo 500 pés. E o helicóptero Papa Romeu, Hotel Romeu Golf, fazendo sobrevoo em Bonacô. Gente, das duas aeronaves, ainda não visual, Mike Vitor Alfa. Tango Índia Bravo, fique atento, helicóptero, posição de 2 horas, 2 milhas, um Robson 44. Alisa com o helicóptero Tango Índia Bravo. Mike Vitor Alfa visual com o helicóptero 12 horas a 2 milhas. Visual, era nada, professora do subúrbio, Mike Vitor Alfa. Gente. Liberente, tá me vendo aqui, eu tô a uma hora atrás. Visual, Gidel. É o próprio. Opa, beleza. Vamos lá, irmão, um abraço. Tá indo embora já? Não, mas eu vou pra periferia. Beleza, então bom voo. Mantém pistão na 0, azul 4463. De 378, sala 104, chama no 219, sala 209. Isso, decolagem de 10 azul 4463. 463, decolou no meio, chama no 20 décimo 8, vamos voltar. 208, 4463, boa. Wolf, agora sobrevoa do AT-25, peço. Gente, Papa Romeu, Papa Romeu Wolf. Controle Salvador, azul 4463, Coral, Uno Bravo, passa 1400 pés. Azul 4463, boa tarde, contato radar, suba para o nível de voo 160, após 2000 pés, autorizado direto Coral. 160 após 2000, direto Coral, 4463. A Patrão Vista Serra Delta, desça para o 1006, suporte visual com campo. Para o 1000 pés, reporta na visual, bom campo. Eita, Serra Delta. Controle, galera, escuta? Escuta. 1640, você é o dividido. Delta, vamos lá. Torre Salvador, Gol 9128, ponto de espera da 10 próximo. Gol 9128, autorizado, alinhar e decolar pista 10, vento lá centena 15 mais. Autorizado, alinhar e decolar 10, 9028. Todo o Charme 140, ponto de espera da 10 pronto. Charme 140, após a rolagem do Boeing da Gol, autorizado em área e manter a pista 10. Controlando o Boeing da Gol, manter o 10 pronto. Iniciando 9128. Torre Salvador, Papa Romeu, Serra Golf, para a Serra Golf Oscar, que novidade boa, hein? Chame pro táxi, querida. Salvador, o Vitor Serra Delta já tem o capa visto. Capatango, Vitor Serra Delta, chame torre, 118 decimal 95. 118 decimal 95, Vitor Serra Delta. Torre Salvador, boa tarde, é o Papatango, Vitor Serra Delta. Boa tarde, Vitor Serra Delta, prossiga. Ok, próxima rotatória já temos o campo à vista. Foi o pista na 7? Afirmo. Chame na curta na 7, 21 centenas de nós. Vitor Serra Delta, qual parte após? Não deu pra copiar? Chame na curta final, pista na 7, qual parte que segue? Então segue pra o Graia. Gente. Controle, voo avião 28, boa tarde. Voo 28, boa tarde, contato radar, suba para o nível de voo 350, saída PUCA. 35, quanto coordenar 31? Afirma, aguarda a coordenação, voo 9128. Obrigado, senhor. Papatango, Exo November, boa tarde, autorizado direto CEASA, desça para 4.510, ajuste no 0 no 3. Ajuste padrão, voo freado, deve ser para 4.510. 1928, autorizado nível final 310. Copiado, obrigado, senhor. Serra Delta, vento uma centena com os nós. Pouso autorizado, pista 17. 7, pouso autorizado para o Vitor Serra Delta, grato. Pouso todo, está livre o backtrack, retorno a partir do Graia. Positivo, muito obrigado. Na 1940, para evitar tráfego de rua à frente, após mantém em proa até 4.000, quando então curva esquerda segue no trecho da PUCA. Estou a centena no 29, autorizado a decolar, pista no 0, Xenem 140. Estou 9128, autorizado direto Maceió. Direto Maceió, 9128, obrigado. Todo táxi é a Golf Oscar, chame no ponto de espera da Romeu. Chama na Romeu, Golf. Decolou 25, chama na 20, deixa no 8 com o voo. 08, grande marca, 0. 140, transfere. Chama 140, boa tarde,